Atenção, emissoras dos catadores renicas! Ao toque de quatro jogos horríveis que nós já jogamos, começa o programa! Energizer! Two words. GTA. Grand Theft Auto, todos, eu não gosto. Shaq Fu! Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias Express. Eu sou o Fabrício Barros e eu estou aqui com... Eu sou o Will! E... Adriano. E ainda... Olá, amiguinhos, eu sou o Bruno. E nós estamos aqui hoje para falar sobre chefes de videogame. Os mais difíceis, os mais fáceis, o que a gente lembra e o que a gente não lembra também. Então vamos para o programa, vamos. Quem é que não lembra daquelas batalhas super complicadas que você morria várias vezes antes de descobrir o macete, o jeitinho especial de finalmente derrubar aquele cara maligno do seu jogo predileto, né? Pois é, tenho vários nomes marcantes aqui para vocês hoje. Então, voltando aqui, nós estamos aqui com essa equipe maravilhosa, esse grupo incrível, colaborativo. De quatro pessoas, um quarteto de quatro. Sim, para falar sobre esses seres que aterrorizam jogadores há anos. Até Calopsita vai sair, né? Até Calopsita vai sair, é incrível. Que são os chefões, cara. Como eu sou um new gamer, eu me considero new gamer porque eu joguei pouco e joguei mais jogos recentes. Ele não gosta de ficar os tebões dentro do meu agora. Eu não consegui ouvir, por favor, repita. Isso aí, mas... Não, só lembrando que o Fabrício Pintosa Pinta e Pingo, ele não gosta do Castlevania do Nintendo 64, meu. Eu renego. Merece isso. Um croque. Oh, shit. Exceto desse jogo, que chefes vocês podem relembrar aqui pro povo, falar um pouco sobre eles? Eu vou começar então aqui. É um chefe recente, mas que deu uma grande dor de cabeça e nos dedos também, foi o Mortal Kombat 9. No caso, o jogo ressurgiu das cinzas, voltou a ser muito bom e, como sempre, o Shao Kahn tá apelativo. Horrível enfrentar ele, perdi muita vida e muito tempo, mas quando consegui, e consegui um controle novo também, porque arrebentei o meu. Então, e você, William, o que você acha desse chefe? Eu acho um supremo apelão do apocalíptico. É muito apelão, cara. Aquela zombrada dele, a marretona. Fora que quando inventou esse raio-x aí, né? Pega o bicho, pisa no crânio dele e vai ter uma energia desgraçada, né? E esse último Mortal Kombat, você não tem opção de jogar com... escolher um personagem. Você pega o Raiden lá e o Raiden tá nerfado, você não querer mais, né, cara? Não é? Tudo, a umbrada, o raio-x do Shao Kahn, no caso, se não me falha a memória, é 80% da nossa barra de vida vai embora. E se você ficar dando golpe, soco, chute, raio, inferno a 4, não tira nada, meu. Não tira nada do cara. Só de ter isso daí já o torna muito difícil de passar. E você, Adriano? É um chefe estressante. Foi dias pra passar ele. Como deles é, cada porrada tira 40% da vida. Mesmo que você tire 80% da vida dele, ele vem dar 3 porradas no 100 mata. Sem contar os combos, né? A lança, o martelo, lançamento de martelo, os dash que ele dá no chão, no ar, a zombrada, aí ficou muito apelão. E sem contar que jogar com aquele maldito do Raiden também não ajuda nada. É, 3 combos. É uma umbrada martelada e uma lançada de lança, né? O cara joga lança, pronto, acabou ou seu round. Ou né? Aquele martelo rodando que ele joga que atordoa o personagem. Aquilo ali é pra acabar com o player mesmo. É, você pode ficar tentando bugar lá o jogo lá, mas não dá, né? Se você fazer uma coisinha errada, o bicho pega você, tchau, né? Bora no... Amiguinhos, uma dica. Não fique no canto contra o Shao Kahn. Por favor. eu vejo que você... Como vocês falam, parece que foi uma batalha árdua. Toda aquela coisa, parece pessoas que saíram da guerra. Que, nossa, nós matamos muitas pessoas, mas apanhamos muito também, velho. Nossa senhora. É o que eu sinto quando vocês estão falando do Shao Kahn, velho. Puta. É, no caso, o Shao Kahn foi... Foi foda, meu. E tu tinha escolha de personagem, então tem que jogar com o velho do Raiden lá, meu. É horrível jogar com o cara, pô. A única coisa que poderia, que salvou no jogo é o teletransporte dele e o gancho. E o gancho. Se alguém falar que é fácil, o cara é mentiroso. Não tem uma pessoa que fale que ele é fácil. Além do Shao Kahn, tem algum outro chefe que vocês gostariam de citar assim? Porque tem. Tipo, Shao Kahn, pelo jeito, na lista de top 10 ele ficaria em primeiro, digamos assim, ou não? Praticamente. Não. Em primeiro eu não colocaria, mas entre os top 10, com certeza. Com certeza. É, ele, desde os primórdios, ele sempre foi o, como fala lá, o negócio grosso. É que tem que. Bigode grosso. É o bigode grosso. É, temos bem... que censurar. Ah, ele foi pica grossa. Mas o que eu queria falar. Tem outro chefe também que foi recente, só que de cabeça eu não lembro o nome dele. Mas chefão final do Gears 1, do Gears of War 1, do Xbox 360. Horrível de matar o cara lá em cima do trem, meu. Ah, General Khan também lá? É, eu acho que era General Khan. Acho que tudo que termina com o Khan é escapelão, né? Shao Kahn, General Khan. É, então é General Khan mesmo. No caso, a experiência do Ida foi muito mais intensa que a minha, então vou passar a bola pra ele. É, isso porque eu terminei no hardcore, né? Não gabando assim, né? Hardcore! Não, mas foi difícil mesmo. Qualquer dificuldade que você jogue ele, normal, difícil, insano, hardcore, é... O bichão é fogo, é a mesma coisa que não chocando. Pode chegar perto e já morre. Ficar muito longe, ele manda um morceguinho. Acaba com você. Você tem sempre que fazer um esquema, cara. Eu já vou dar uma dica aí. Joga bastante granada. Se tiver, enche de granada. Quando ele chupar aquela manga. Psycho Mantis. Esse cara me deu medo, viu? Passei horas tentando matar ele e confesso, ó. Não consegui no primeiro dia, infelizmente. Fui deitar frustrado. No outro dia eu voltei com tudo. O Snake finalmente conseguiu acabar com esse chefão. A voz, o rosto, as ilusões, os poderes desse chefão me viciaram ainda mais na série Metal Gear Solid. Eu ia perguntar uma outra coisa agora. E chefes que decepcionaram vocês? Tipo, chefes que falam, nossa, todo o jogo faz que, nossa, o chefe é foda, o chefe é muito bom. Só que chega no final e ele não é tão foda assim. Você derrota ele de um modo até fácil. Ele decepciona você. Eu tenho uns dois, só que são dois de RPG. É o último chefe do Final Fantasy X e o Sephiroth do Final Fantasy VII. O sétimo, principalmente, que ele, toda a história fica rodando em volta do Sephiroth, Sephiroth, Sephiroth. Chega no final, você acaba com ele até fácil. Você não precisa de tanta preparação. Você fica com ele, tive medo desse cara à toa. Eu fiquei com essa sensação. Não sei se vocês pegaram, acabaram, jogaram. Então, Adriano? Ah, é a mesma opinião sua. Eu achei o Sephiroth do Final Fantasy VII muito... Um lixo. Lixo. Porque a primeira vez que eu joguei ele... Uma bosta de... O Final Fantasy VII eu... evoluí no máximo, eu queria fazer tudo, então eu cheguei no chefe e foi ridículo. A mesma coisa do Final Fantasy X. Chefe do Final Fantasy X, você fica imortal. Porque você fica sendo curado e revivido pelas fadinhas lá, sei lá que porra que é aquela lá. E você não morre. Você pode deixar o controle parado lá, que você vai ficar sendo revivido e você vai e mata. Muito fácil. Cara, tipo, o do 10 decepciona porque, meu... O bagulho parece um carrapato, velho. Um negócio e você ganha auto-life. Toda vez que você morre, você volta. Poxa, então... não tem nenhuma dificuldade. E ele também não tem nenhum ataque devastador, nada disso. Visualmente ele não chama atenção. E ele também não tem nada de ameaçador. É muito chato até a luta. É, os jogos são bons, né? Mas, né? O que peca mesmo são os chefes, né? Mas pra isso tem os Weapons, os Ions, né? Que fala. É, então, o dos Ions, quem jogou o Final Fantasy X Internacional, que seria o japonês, que foi o que eu zerei, tem os Dark Ions. Aquilo sim, são considerados chefes, batem quase 1 milhão de dano e tem mais de 5 milhões de dano de vida cada um. Esse daí eu posso falar, eu não consegui matar, só consegui matar dois, que um foi o Bahamut, que eu usei a apelação do Yojimbo. E... Nada com dinheirinho não faz, né? Eu paguei, acho que foi uma... Eu paguei mais de 1 milhão de dinheiro, ele matou o Bahamut pra mim. E o outro foi o Valefor. O Valefor eu matei na manha, mas é o mais vagabundo também que tem. O resto, quem jogou sabe do que eu tô falando. Willian, você tem algum chefe que decepcionou você, assim, outros jogos que decepcionou você, tipo, ah, não valeu a pena, jogou, é legal, ou é ótimo, e chega no final, caga, o chefe caga todo o resto. Ah, eu não sei, né, que todo chefe que cai na minha mão, o cara morre, né, porque o cara aqui é hardcore nos games, tá ligado? Porque não tem essa aqui, né? Eu tô brincando. É, os piores chefes, né, já comentou aí, os menorzinhos, os que decepcionam tudo aí, né? Mas acho que se você for pegar lá na parte lá da geração do SNES, do Super Nintendo, você pode ver aquele jacaré lá, esqueci o nome daquele cara. Carol? É, o Carol lá. Ah, tem, vou falar do Gears de novo, mas esse é o Gears of War 2, do 360. No final não tem chefe praticamente, você fica em cima de um helicóptero atirando em algo debaixo da terra. E acaba aí o jogo, do nada, tipo, broxante, cara. Você faz toda a aventura pra chegar no final e não ter nada lá, meu. É horrível, cara. Isso fecha o jogo como sendo taxado como ruim. Porque você esperava algo como um, você saiu do um com aquele chefe do caralho, pro dois não ter ninguém lá. E tá lá dando volta helicóptero. Fizeram pra encher linguiça, né? Porque é no 2 que a gente mata a rainha lá? É. É no 2, né? Então, aí eu pensei que ia acabar ali, mas não, acho que continuaram estendendo até o quartel-general deles lá. Eles tiveram que fazer mais lá e mandar eles num vulcãozinho lá. E, ah, vou matar lá um... É Brumac, sei lá o nome daquele bicho, né? É, Brumac. Foi ridículo. Matar um Brumac e o Padão lá, supra-sumo lá. Ficou na gosminha amarela lá e... Martelo nele, mas... E ficou fácil, né? Porque o bicho não tinha um ataque de babo, o helicóptero, nada. Só ficava zigue-zagueando nele lá. Só ficava rodando só e... Aqui é um pernilongo enchendo o saco. Em Wolfenstein, acho que ninguém esperava esse último chefão, né? Além de provavelmente ser o cara mais malvado do mundo, o Hitler é o chefão em Wolfenstein também. Aposto que muita gente ficou meio assim quando se depararam com o famoso bigode desse cara, mas temos que lembrar que é apenas um jogo e com essa surpresa, Wolfenstein acabou ficando bem famoso. E jogos como Shadow of Colossus, por exemplo? Ele é um jogo que ele só tem chefes, ele não tem uma, digamos assim, uma fase pra se chegar, tipo, você tem um caminho pra se chegar no chefe, só que o jogo inteiro só são bosses, só são chefes. Vocês, tem algum deles assim, que marcou, vocês pegaram, jogaram e marcou vocês? Pra mim, minha opinião pessoal, foi o terceiro, que fica numa arena, tem uma espada na mão. É, o terceiro é aquele que você sobe lá, né, no corredorzinho, você tem que manjar a primeira, né, você começa na água, não é? Que vai subindo... É que fica uma... A arena tá dentro de um lago... Um lago, então, mas você tem que subir como fosse uma ponte, né? Sim. Até chegar nele ali já é complicadinho, cara, tem que ter a mãe mesmo ali no controle, hein? Senão você cai de novo lá no lago, né? É trabalhoso, mas a luta com ele é muito legal. É bem bolado, tem gente que acha que foi fácil, né, mãe? Então você tem que pegar, descobrir a manha, né? Que ele tem que dar aquela marretada naquele chão de concreto lá, né? Aí depois você começar a subir nele lá. Mas o chefe que marcou no Colosso, o Shadow of Colosso aí, foi o que voa, né, cara? Acho que é a experiência da hora, né, que você tem de matar um chefe voando, né? Não só em CG, assim, um CG que você vê lá, ó, o cara pula no dragão e mata no CG, não. Lá você tá matando ele no alto, ó, é legal, cara. Os que voam... Os que voam foram os melhores mesmo. Tem que ter muita estratégia e muita tática, pra conseguir enfrentar eles. Não é pra qualquer um também, não. E quem falar que esse jogo é ruim, ó, apareça aqui, ó. A gente tá esperando aqui com a Katana, com a Masamune. Okay. Cara, Shadow of Colossus, cara, é um jogaço, velho. É um jogaço. Voltando aos chefes mais difíceis, eu tenho um pra comentar. Vou voltar lá bem pra trás, no Play 1, o Parasite Evil 2, que teve o último chefe, que era a Eve. Quem enfrentou aquele chefe sabe como era chato. Eu terminei com o William, a gente demorou dias pra conseguir matar só o último chefe. É, parecia um bebezão assim no meio de um... Não uma arena, mas como fosse um funil, né? É, se passava um bebezão... Né? Ficava tipo num lugar meio, num lugar redondo. Um bebê fechado. Um bebê fechado. Depois que matava o bebezão, daí vinha ela. Aí o bicho pegava. Era um chefe muito apelão que a primeira vez que a gente matou foi praticamente na cagada. Foi uma magia que a gente soltou sem querer que acabou com o chefe. Mas foi um negócio bem estressante. É, depois que ela pega aquela forma de ver espinha lá, nossa, aquilo apela, hein? Você pode correr pra lá e pra cá, o bicho teleporta, dá um recarrega, solta uma magia ali que se não fugir... Na primeira carga que ela solta, já era. Game over, continue. Esse chefe entra nos top 10. Eu até ia falar sobre um padrão sobre chefes, que é o que acontece. É aquela coisa, quando o chefe é muito grande, ele visualmente é muito grande, e ele tende a ser lento, e você tem muita chance de acertar ele, tal, tal, tal. Quanto menor o chefe, a dificuldade ela vai... Quanto menor o chefe, mais difícil ele se torna. Se ele for uma forma humano, ele fica quase impossível. Tanto é que o Shao Kahn, ele é humano, né? No que se diz que ele tem braços, pernas e cabeça, tronco, ok. Uma forma humana, né? É uma forma humanoide, ok, beleza. Tipo, chega o Colosso, por exemplo, ele é gigante, cara, ele é grande pra caramba. Você ainda tem muito mais chance de fazer alguma coisa com ele. Mas tem esquema, né, pra você matar o chefão final do Colosso, né? Eu descobri matar ele na cagada. Eu queria subir ele lá no ombro dele. Eu quero ir lá, mas eu só tenho uma flecha lá no ombro. Ele foi lá, levou a mão onde tava o Char lá, ele levou até ele lá e aqui... consegui subir, né? Mas foi pura cagada mesmo. Aquele chefe, o último chefe é bem legal, que ele tem cheio de esquema, você tem que como chegar nele primeiro, você tem que chegar nele primeiro e depois pra derrotar ele de fato, o que é bem legal. Hydra pode até não ser o chefão mais forte de God of War, mas pra mim foi o mais marcante. Aquele cenário sombrio, chuvoso, aquele monstro gigantesco com chifres e dentes super afiados tentando te morder. Com certeza uma das melhores partes da série God of War. Será que vão conseguir trazer algo parecido ou melhor na próxima geração? Bruno, tem mais algum chefe que você queira citar? Tem sim, mas não é tão difícil, mas ele é memorável por causa do jogo. Foi no um pouquinho mais antigo também, do PlayStation 1. É o nosso amigo Tirante do Resident Evil 1. Nossa, no caso, ele começa a estressar, no caso, pra mim, por ter tempo pra você fazer alguma coisa, já começa a me estressar. Entendi. Aí eu começo a correr e lá em cima no telhado, ficar esquivando dele, ganhando tempo pro helicóptero chegar, pro cara poder te dar uma arma fodástica, aí é complicado, meu. Ele não se torna assim impossível de passar, muito difícil, mas ele é memorável por causa do jogo. O jogo em si você passa praticamente sem tiros, sobrevivendo com um zumbi, com um monte de outros monstros, e no final tem o Tirante pra ajudar. Não é impossível, mas ele é um... Tem que pôr na lista mesmo, pelo jogo que o Resident Evil foi. Lembrei de outro aqui, esse daí é dedicado ao William. Ele que é fã do jogo, eu já cheguei a fechar também, ele também. Super Nintendo, Blackthorn. Quem jogou, chegou no final, sabe do chefe que eu tô falando. É um chefe muito estressante também e com tática, né? Vou passar pro William que ele explica melhor, que ele lembra mais que eu. O capitão final lá, o vermelhão, não é fácil, né? Desde o começo lá, ele fica tirando sarrinho do Cê, tirando sarrinho do guitarrista lá, né? Ele lembra algum cara de um filme, cara. Cabelão preto, Ray-Banzão, K12. É bem legal o jogo, cara. Quem puder jogar e pegar ele aí, é bom. Aí no final lá, você tem que matar os dois gárgulas lá, os dois gárgulas azul. Aqueles bichos apela, cara. Fica soltando as bombinhas lá que... Depois não, esses aí você pode matar de boa, mas quando vem o chefe lá, o capitão bicho, daí... aquele pega, hein, cara. Você tem que pegar um buguinho lá do lado esquerdo ali da fase ali, que tem um vãozinho ali. É o único jeito de você ficar escondido e não tomar as rajadas de tiro dele de magia. Mas depois que você faz isso, você consegue matar ele sem perder um risquinho de vida, mas aí fica até da hora matar. Você fica repetindo e tá enjoo de matar ele. Mas ele é difícil, até você matar ele demora, hein. Damos graças a Deus que naquela época existia password. É o que salvava a gente. Tem esse password, né? Senão. Aquele jogo ali, qualquer rim, você já cai lá embaixo, é que nem merda em bosta lá embaixo. Se chegar lá no pin da fase. Tem que dar o pulo certo, né? Que os jogos antigos tinham esse negócio, né? E dar o pulo certo pra chegar no outro lado, né? Errou um passo a mais, você caía, você nem pulava, né? E um passo antes de chegar na quina, assim, no lugar. Do limite, né? Do limite, você também. Você bateu a cabeça lá do outro lado, na quina do outro lado, lá e caía, mano. O jogo é assim, é legal e é bom mesmo, cara. Esse tá um negócio, pegar a outra ponta, o outro extremo dessa nossa suposta lista, né? Chefes que são fáceis demais. Tem algum que vocês lembram, tipo, foi fácil demais, tipo, meu, passei que fosse o vento, passei. Só que vocês lembram por algum fato engraçado, pelo visual do bicho, sei lá, coisas assim? Tem alguma coisa assim que vocês lembram? O Castlevania Symphony of the Night do Play 1. Só que isso também depende de como você joga. Se você estiver jogando com as invocação, é um chefe bem ridículo. Você mata muito rápido ele, em questão de 10 segundos você mata o chefe. Acho que com uma só invocação do escudo Iron Shield lá e com o cajado Rod, não cajado, sei o quê. É, com o cajado Rod Shield, né? Rod Shield e a... O Iron Shield. Iron Shield. Você compra lá com o velhinho, é da hora. Aquele. Velhinho gente fina, cara. Só não vai embaixo dele e bate com a cabeça na que tá sentado lá que você vai ganhar vida. Você ganha life com ele. É um chefe bem... Você chegou lá, você dá uma magia e já era, mata o chefe. É um negócio bem tonto. Vamos dar uns críticos nele lá, aquilo lá. Quem... Você já pegou aquele ali, já tá feito um jogo, cara. Você mata tudo, limpa tudo, cara. Então, acho que é um chefe só pra dizer que teve o Drácula mesmo, né? E lembrando, o Fabrício não gosta do Castlevania no 64, hein? É, o cara sem moral, hein? Tem moral, né? Ó, eu não curto a bagaça, mas... Deixa aí, eu não curti o negócio, mas... É, caramba, velho. É que, tipo, tem um chefe que ele chega a ser ridículo. Só que ele tem uma importância pra história do jogo. Ele era um jogo do Play 2, tipo, totalmente obscuro, que você controlava um... Ah, aquele jogo obscuro? Dia do dia do podcast. Depois que morre, não sabe porquê, né? É. Tipo, você controlava um... Tipo um boneco. É um boneco pequenininho, baixinho, só que a cabeça dele era uma abóbora. É qual o nome do jogo? Eu não tô lembrado agora. Eu vou procurar e vou deixar um vídeo no post sobre esse jogo. Até sobre os outros que a gente tá falando também, eu vou procurar e colocar alguma coisa sobre. E você vai passando, Rex Nest vai batendo em todo mundo, ganhando itemzinho, habilidade e tal, tal, tal. No final, você enfrenta um chefe que é um vampiro. Ok. E ele fala, meu, certeza que você vai bater em mim? Ele, não, vou bater porque você é um cara mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok. Você luta contra o chefe. Mata ele, quando você mata ele, o personagem principal morre, porque era o vampiro que mantinha ele vivo. Tipo, é muito. É bizarro esse plot twist, vamos dizer assim. Ele foi, nossa, cara, sério? Eu só ficava vivo por causa do cara do mal. Se eu matei o cara do mal, eu morri. Ah, que droga! Ótimo. Que mancada, não sei o que. O chefe é fácil e eu precisava citar ele, só que eu vou pegar e vou levar o vídeo. Algum vídeo eu vou achar esse jogo novo. Vou achar esse jogo e vou colocar o vídeo no post. É muito bizarro. Ele é fácil e tem esse plot twist no final, que eu achei muito legalzinho. Tem um jogo que eu também brinquei um pouco, mas eu faço no Nintendo GameCube. Joguei o Zelda The Wind Waker e o chefão final foi o Ganondorf. A luta não foi difícil, foi fácil, mas como o Link conseguiu concluir a luta, que é legal, que na última espadada, na última porrada que você dá no chefe, aparece uma pequena animação onde o Link vem correndo, dá um mortal muito cabuloso e finca a espada bem na testa do nosso amigo Ganondorf. Nossa senhora! Ele se transforma em pedra. É, não foi difícil, mas a imagem que fica... Ficou no final, foi bem legal, meu. Então, pra quem não jogou, tá perdendo tempo de jogar o Zelda Wind Waker, cara. Que até antes de ser lançado, eu tava comentando com o Adriano e com o William também, que ele tava sendo contado como um jogo ruim, horrível pra criança, e quando foi lançado, estourou, né, meu? Ele inovou essa parte de jogo com desenho, né? Começou, não sei como que chama isso, é Cel Shading, acho que fala, né? É Cel Shading. É Cel Shading, então ele inovou bem, né? Que todo mundo torcia o nariz pra jogos com ele incrementando desenho nele, né? Que, sim. Que hoje é o que estoura, assim, fala um jogo com desenho, né? Tem bastante referência, né? Até, só desfocando um pouquinho, o primeiro jogo que eu tinha visto com o Cel Shading é o Jet Set Radio, do Dreamcast. Que não é muito legal também, cara. E você, Dan, tem algum chefe final que deu essa virada na história, ou marcou você bastante, sim? Pelo que eu lembro de momento, não. Dois jogos que eu tava pensando sobre o negócio de chefes difíceis e fáceis é o Mega Man. O Mega Man X4, quem já jogou sabe, os chefes são muito filha da puta. Você só mata os chefes se tiver esquema. Cada chefe tem uma magia certa pra matar, senão não tem como matar. E o Mega Man X7, quando saiu, você jogava ele, as fases, você morria 30, 40 vezes pra passar uma fase. Só que você chegava no chefe, era ridículo. Em questão de um minuto, você matava o chefe. Você não morria no chefe, porque o chefe era muito ridículo. Em compensação, a fase era extremamente difícil. Eu lembrei desses dois jogos agora. Quem já jogou, sabe do como que é. É, toda a série. Mega Man é uma faca de dois gumes, porque se você conseguir pegar o esquema certinho de matar o chefe, porque um chefe sempre dá um bônus pra você matar um outro chefe. Se você seguir a sequência lógica, fica mais fácil de você poder zerar o jogo. Mas se você pegar o caminho contrário, meu, pô, o jogo se torna infernal, cara. Vários jogos da série são assim, né? Um chefe dá bônus pro outro. É. Só o X7 mesmo que pecou nisso daí. Mas o X3, o X4 e o X5 que tinha pro Play 1 foi tudo desse jeito. Um X tem que matar um chefe certo pra ele dar a magia daquele chefe pra matar outro chefe. Aí até o X7 foi bom, o resto pecou. É, eu não falo muito porque eu nunca fui fã do Mega Man, né? Não vou cantar musiquinha lá. Ferre foi o que mesmo, vou cantar lá. Mas eu sempre curti jogar com o Zero. Zero era o canal, não tinha essa de pegar maginha, nada. Ele já ia lá, tacava espadada lá, jogava aquele sabre de luz dele que pegou do Anakin lá e estourava todo mundo lá. Dr. Robotnik, o primeiro chefão da minha vida. Sim, esse foi o primeiro personagem maligno que me fez perder várias noites de sono. Esse cara com o corpo do Faustão e a cara do Jamie do Mythbusters merece o quarto lugar na nossa lista por ter me atormentado por tanto tempo. Então, eu lembrei agora que é o Nemesis do Resident Evil 3. O que vocês acham dele? Ele tem aquele negócio, né? O chefe que persegue o jogo inteiro. É o chefe que fica atazanando você o jogo inteiro. E isso vai ter um confronto final. É, ele quando saiu, Resident Evil 3, eu lembro ainda aqui, que eu comprei o Biohazard, que era o japonês, né, que não tinha saído americano ainda, foi um chefe bem inovador, né, ficava perseguindo, te infernizando, e como você não tinha as manhas, aquilo era um inferno, né, ele correndo atrás de você com aquela merda, aquela poquete, aquele negócio infernizava bem. Bruno, tem alguma opinião a dar sobre o Nemesis? Acredito que nosso amigo Adriano já falou tudo, no caso ele fica perseguindo a gente que realmente é ruim. Mas ao mesmo tempo é legal, porque você nunca tinha visto nada semelhante. O fato de ficar encontrando com ele dava uma dinâmica diferente no jogo. No final não foi nada assim, bicho de sete cabeças. Foi bem tranquilo. É, ainda bem que nessa parte do jogo, que o jogo era em inglês, né? Agora se fosse traduzindo o Nemesis falando stars, ficando falando estrela, ia ficar muito. O Nemesis ia ficar muito gay, né? Yeah. Estrela. Aí ia ser uma zoeira, ninguém respeitar mais o boss, né? Imagina o Nemesis com a voz do Cid Moreira falando estrela, cara. Estrela. Não, o Cid Moreira não veio hoje aqui. Bowser! Ah, todo mundo aqui já sabia, né? Pois é, o Bowser com certeza merece o primeiro lugar na lista de hoje por ser basicamente o chefão clássico dos games, o vilão mais conhecido de todos. Ele é forte, com uma casca diferente das outras, com chifres, dentes e garras afiadas. Além disso, ele cospe fogo, consegue fazer magia negra e pula super alto para desviar dos seus inimigos e se movimentar rapidamente. Me senti um herói de verdade quando derrotei o Bowser pela primeira vez. Tem mais algum adendo, alguma coisa que você queira colocar? Pô, cara, tem de chefe, enfrentou bastante. É, de cabeça não vem nada agora, assim, tão iguais esse que a gente comentou. Fora o Bowser, do Super Mario, é ruim de chegar até ele às vezes. Ah, toda a saga do Zelda também, que é Zelda Ocarina of Time, Nintendo 64. É. Tem um jogo que a gente jogou junto também, o Pikmin. Tinha os bichos pra poder matar lá, que era sempre o inferno matar aqueles chefes no final da fase, você poder pegar a peça da nossa nave. Mas, pô, tem vários, cara, tem vários. Que de cabeça, assim, lembrar tudo, não tô... É, acho que o que era, tipo, não era xarope, né? Enquanto você salvava, não era mais... Quando você tinha que fazer aqueles que andam do Resident Evil 2 lá, que pra você pegar lá os secretos com a sobrevivente e o tofu, aí você cagava quando chegava no William Birk lá, e liberava aquele leãozinho, um zumbi lá, mas aí sim, quando ele dava aquela mordida ali, que você ficava em pânico, que era um dano que ele dava, não sei, que você não imaginava que ia ser, mas se um ia matar e no segundo matar, aí você se lamentava quando ele pegava você, você não tinha salvado o jogo, cara. Apesar que tem nego aí, vício aí, né? Vamos falar os nomes dos caras. Ele terminava o jogo em 49 minutos, 59, era... Nossa senhora! É, a gente conseguia fechar o jogo em menos de uma hora. Uma hora. E a gente abriu o Tofu e o quarto sobrevivente em um dia, que seria 8 finais. A gente fez 8 finais em um dia. Daí a gente abriu o Tofu. Não foi nada, nós já tava bem viciado pra conseguir fazer isso. É, lembrando que isso é quando não tinha tempo, né, galera? Não fazia nada, só estudava mais nada. Ah, acho que o vício era tanto que o Nemesis, a gente esquivava dele, né? Eu no 3 tinha esquema de esquivar. Mas nem enfrentava ele, né? Esquivava brincando com ele, assim, dava facada. O cara é brincadeira de criança, se tornou brincadeira de criança, né? É, o Estrela. Estrela era fora. Estrela. Mas é isso daí, pô. Então é isso, esse aqui foi mais um apanhado pra fazer uma pequena lista de chefes que eu falar assim, que nós enfrentamos não, porque eu não enfrentei chefe, eu enfrento meu chefe todo dia. É incrível. Chega. Vai matar esse chefe que você vai pra cadeia. É, né? Claro, esse chefe você tem que só derrotar. Você pá, é, pá, dá porrada. Deixa eu falar um negócio. Tem mais um? Tem mais um? Vambora. É, mas não é pra gente, esse chefe. Não vou considerar esse chefe difícil pra gente, entendeu? Pra mim, pro William, que jogou Final Fantasy VIII. Ah, pronto. O Bruno, que viu Final Fantasy VIII inteiro com a gente, ele não jogou, mas ele assistiu praticamente o jogo inteiro. Mas sim pro nosso amigo Fabrício, o Pinta. Só Aranha, só... do Final Fantasy VIII. É um chefe que ele enfrentou, era um chefe que não precisava enfrentar, porque você só corria dele. O Pinta morreu pra ele. E pegou trauma no jogo, nunca mais jogou Final Fantasy VIII por causa da aranha. Foi só uma lembrada que eu dei pra me comentar. Ó, vou fazer um parênteses aqui em minha defesa, ok? É que eu um dia eu vou colocar assim, um dia eu vou pegar o Final Fantasy e eu vou passar e vou gravar isso. Vou gravar e mostrar pra você. Se não pegar. Ai, toma seu nariz. Não. Esse dia vai chegar, vamos esperar. Fica como pro, ó, fica gravado aqui que eu vou pegar o Final Fantasy VIII e vou passar esse chefe, ah, tá bom? Já pra gravar aqui que tá com testemunha, é a prova. Ontem ele falou pra gente que ia pegar o Castlevania 64 pra jogar de novo, pra ter outra opinião. Vamos esperar, hein? Não, ele tá sem moral aqui no grupo. É, ele tá sem moral no grupo por causa do Castlevania. Ele ia ter por causa do quê? Mas é isso, então. Esse aqui foi mais um apanhado, uma pequena lista de chefes que, agora eu posso falar, nós enfrentamos nessa pequena vida gamer. E eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por ter participado desse pequeno programa, valeu mesmo. Algum agradecimento, algum recado? Eu? Adriano? Não, eu ainda vou voltar aqui no próximo dos New Games contra os Old Games, eu vou estar aqui como um Old Game. Bruno? Eu quero agradecer a Nintendo por sempre ter me dado essa vida de gamer, por tudo que ela já trouxe pra mim também. Adoro o game dela, sou nintendista mesmo. Atualmente eu mudei de plataforma, mas ainda meu coração continua sendo a Nintendo. Oh, meu Deus do céu. Cara. Eu tô até chorando. Então é isso, muito obrigado a vocês que ouviram, muito obrigado a vocês que não ouviram. Último adendo aí. O Fabrício /Pintosa /Pinta /Pingo. Não gosta de Castlevania no Nintendo 64. Quem vê ele dá um croque nele na rua, como estou dando agora. Ah, shit! É, agora que tá doendo um pouco mais, eu vou falar muito obrigado a vocês que ouviram, a quem ouviu o croque, quem não sentiu o croque, valeu e bye! Vai aonde? Yo! Yo! Yo! Aí tem mais do Pinto assim, mas. Yo!